Na minha vez, eu sinto sem identificação, vou em Alagoinha, ajuste no 014, me posso traduzir. Na minha vez, eu sinto, eu sou uma pessoa 070, aguardo para o edital. Não, negativo. Alagoas, 759, número 4 na aproximação, reduza a velocidade para 2.30. Sul para 4 mil pés. Zero, tempo 1, 0, 0 graus, 0 graus. Alameda Boulevard, on Rosario 176. Get out of the 10050 seguro ですね。 Aviona do 55, bom dia, Lai. Dona 013, estabilizou. Fechando todos, frequência 1 no 8, decimal 95. Aviona do 55, sem identificação, vou direto em Bovese, transporte, autorizado nível 050, ajuste a 014. Thank you. foto do plano. Nível autorizado 3.8. Colado 7.0, primeira curva direita. Saída a coluna, transição elétrica. Transponde 5.1.4, controle salvadora, PRL 2.0, sétima 8. Chame 2, frequência 1-8-8-9-5. Oi, Salvador, muito bom dia. Azul 9-2-5, estabilizou ele a 7. Azul 9, 2, 5, 5, tráfego avistado, autorizado, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 8, 0. Decolagem 7, 0, primeira curva da direita, saída São Rua, linha da transmissão do óculos, 5121 na transponda, controle de Salvador, 120 da small square.

Porto, e Porto, no local de Porto. Eu vou fazer o